resta soltanto la gioia di pensare che un dì tornerò. Ogni volta che torno non vorrei, non vorrei più partire. Pagherei tutto l'oro del mondo se potessi restarmene qui. La mia casa è laggiù, ma il mio sole sta qui. Tu sei il sole per me e non vorrei, lo sai, lasciarti mai perché. Soltanto la gioia di pensare che un dì tornerò, di pensare che un dì tornerò, di pensare che un dì tornerò, tornerò, tornerò, tornerò, tornerò, everybody seems to nag me. Come

não tem medo de fumaça, ai, ai. E não se entrega, não. Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar. Olha só o remelejo que ela sabe dar. Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar. Olha só o remelejo que ela sabe dar. Morena boa que me faz penar, bota a sandália de prata e vem pro samba sambar. Morena boa que me faz penar, bota a sandália de prata e vem pro samba sambar. E vem pro samba, bota a sandália de prata e vem pro samba sambar. Bota a sandália de prata e vem pro samba sambar. Bota a sandália de prata e vem pro samba sambar. Mais louco, lúcido estava. Caiu no tapete, tento pet de ficar. Catando uns cacos de vidro no chão, juntando uns cacos de vida na mão, jogando isso tudo em verso poema, num belo tema de blues. O ano, que a gente tem para o almoço? Eu disse ano, o que a gente tem para o jantar? Peitinho no espeto, shortinha grelhada. Peitinho no espeto, shortinha grelhada. Ouvi de noite, eles se amam e comem picles com mortadela. A Leda trouxe a seda. A Leda trouxe a seda. O Júlio trouxe o embrulho. O Júlio trouxe o embrulho. Hoje juntos tudo e teremos então a pique de pobre do bug do bom. I said once I was in jail, my father got upset. He told me take it easy little child, because your mom is gonna be sad. And I said I told my daddy don't you worry about, because I ain't gonna change my way. And if you're not satisfied, old man, send me back to L.A. Greasy darling, greasy darling, you better go easy darling, greasy darling. The most great crazy greasy in the world. A Leda trouxe a seda. O Júlio trouxe o embrulho. O Júlio trouxe o embrulho. Hoje juntos tudo e teremos skunk, samba, reggae e funk. Ficou com o coração partido quando ela sumiu. E estava cego e não viu que igual a ele ela tinha mil. Agora não fica mais o N.A. O ódio. Eu quero que você anda vá pra a puta que pariu.